Dia, a gente nota, né, que além do custo do atendimento ao consumidor, né, a gente tem uma série de encargos e tributos, né, cobrados que acabam encarecendo demais a conta, né? A ANEEL aprovou ainda o reajuste tarifário anual de 2025 da Enel Distribuição São Paulo, concessionária responsável pela energia na capital e em 23 cidades da Grande São Paulo. A medida é uma forma de custear a sustentabilidade econômica da empresa. O especialista explica os desafios para a geração de energia no nosso país, que é abundante em fontes para a geração de energia, mas sofre com as mudanças climáticas. O que a gente tem, né, é que o Brasil tem uma grande abundância, né, de recursos para geração de eletricidade, né, e isso é vamos chamar uma bênção, né? No caso dos reajustes, né, a prática usual, né, para manter a remuneração, né, dos contratos, né, esses reajustes normalmente seguem o índice de inflação, né? O consumidor todo ano está pagando um pouquinho mais para consumir eletricidade, né? Hoje a gente tem uma situação que é confortável, né? A gente tem na verdade, uma sobra de capacidade de geração. O problema é que algumas centrais são caras, né? Principalmente as centrais termoelétricas que, quando são acionadas, têm que remunerar o combustível e, com isso, geram um sobrecusto. No Brasil, né, a gente tem a entrada, né, principalmente das fontes renováveis, né, eólica, solar, que nos últimos anos, né, tiveram uma grande difusão, né, mas são energias que são intermitentes, né, que elas dependem de fenômenos climáticos, né, sol, incidência do sol e ventos, né, para a produção de eletricidade, né. Então, com isso, tem uma necessidade de complementação, né, e acaba onerando também o sistema. Você acompanhou o economista Luciano Losecan, professor e pesquisador na área de energia. Vamos agora a um rápido intervalo. Na sequência, você confere os destaques da Igreja no Brasil, direto da CNBB. Notícias em pintar. Você conhece a Cignes Brasil? A Cignes é uma associação católica reconhecida pela CNBB e de direito pontifício, ou seja, reconhecida pelo Papa, e tem a missão de animar, unir e congregar profissionais e meios de comunicação católicos e de inspiração cristã do país e a formação de comunicadores para que vivenciem seu carisma em colaboração, em vista de objetivos comuns. Saiba mais em cignes.org.br. As fake news são informações falsas ou enganosas, apresentadas como fatos verídicos. Com o poder das redes sociais, podem se espalhar rapidamente. Comprometida com a ética jornalística, a Rede Aparecida de Rádio compartilha apenas notícias de fontes seguras, reforçando a importância de confirmar as informações antes de divulgá-las, de forma imparcial e equilibrada, contribuindo para que a verdade prevaleça. Rede Aparecida de Rádio. Informação com credibilidade. Opinião com responsabilidade. Rede Aparecida de Rádio. Há 15 anos, ser responsável por propagar a devoção a Nossa Senhora Aparecida é nosso propósito. Levar as notícias da Igreja do Brasil e do mundo para dentro de sua casa é nossa missão. Aproximar você da casa da mãe para que possa rezar e trocar olhares com a padroeira do Brasil é o que nos move como Rede Aparecida de Comunicação. Onde estiver, pelos meios digitais, o A12 é a ponte entre você e o Santuário Nacional. Que a nossa missão se multiplique por muitos anos para que estejamos sempre conectados pela fé. Você que está procurando uma belíssima imagem em resina com olhos de vidro e pintura, rica em detalhes ou imagens em pó de mármore para a área externa para seu lar ou sua paróquia, procure a Sistina Arte Sacra em Aparecida. Imagens, objetos e paramentos litúrgicos para sua paróquia e com preço de fábrica. Sistina Arte Sacra, Rua Elpídio de Paula Santos, 102, Ponte Alta Aparecida. Envie um WhatsApp para 12 99774-2220 ou acesse @lojasistina. Convidamos você para ser membro da Academia Marial de Aparecida. Aprofunde seu conhecimento teológico sobre Maria Santíssima através da participação em congressos, semanas mariológicas, retiros e cursos de pós-graduação. Além de contar com publicações gráficas e online, terá à sua disposição uma das melhores bibliotecas marianas do Brasil e um acervo de artes. a12.com/academia ou siga as redes sociais @academiamarial e YouTube. Academia Marial. Rádio portátil de bolso Motobras nas cores azul, laranja e preto. Funciona a pilha. Componentes especiais. Tecnologia avançada. Melhor receptividade na sintonia e na qualidade do som. Entrada para eliminador de pilha e para fone de ouvido. Vá à loja mais próxima e adquira o seu. O novo rádio portátil de bolso Motobras nas cores de sua preferência. Notícias em 30, primeira edição. Notícias em 30 já está de volta e a gente cumprimenta os ouvintes que nos acompanham pela Rádio América em Uberlândia, Minas Gerais, também pela Rádio Manhuaçu em Manhuaçu, Minas Gerais também, além de todas as emissoras da Rede Aparecida de Rádio e Signes Brasil. Notícias da Igreja. O projeto de lei que legaliza cassinos, bingos, jogo do bicho e apostas online estava pautado para a votação ontem no Senado Federal, mas não foi adiante. Ainda assim, a CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, reafirmou sua opinião expressa na nota publicada em 14 de setembro do ano passado. No documento, a presidência da CNBB expressou novamente sua perplexidade pela condução da temática no Congresso Nacional. Aprovado na Câmara dos Deputados em fevereiro de 2022, o projeto de lei está em tramitação no Senado Federal desde então. A posição da Igreja Católica no Brasil sobre os malefícios dos jogos de azar já soma mais de 4 décadas. No documento, os bispos pedem que os parlamentares brasileiros e as autoridades públicas oponham-se aos jogos de azar em qualquer uma de suas modalidades, promovendo o bem das famílias, protegendo os valores fundamentais da vida em sociedade e assegurando um futuro digno e justo para a nação. Vamos conferir agora os destaques da CNBB com Luiz Lopes Júnior, da Assessoria de Comunicação da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. E Luiz, bom dia. Olá, Mário. Olá, Ana Maria. Bom dia. É destaque no portal da Conferência dos Bispos o caminho que será percorrido pela Igreja no Brasil até a aprovação das novas diretrizes da ação evangelizadora. Após o adiamento da Assembleia Geral da CNBB neste ano, na qual teria a aprovação do texto com as indicações para a evangelização, o documento será oferecido às dioceses como instrumento de trabalho até o final deste ano. E em janeiro do próximo ano, 2026, uma nova versão será enviada aos bispos em vista da aprovação na Assembleia Geral. E nesta semana, a sede da CNBB recebe o encontro de bispos de recente nomeação. Essa formação visa auxiliar os bispos que foram nomeados entre novembro de 2024 e maio de 2025, no início de seu pastoreio em suas dioceses. Participam 13 bispos de todas as regiões do país. A organização do encontro é da Comissão Episcopal para os Ministérios Ordenados e a Vida Consagrada da CNBB. O arcebispo de Porto Alegre, presidente da CNBB, cardeal Jaime Spengler, destacou a importância do encontro no início do ministério dos novos bispos. É um encontro para que eles possam conhecer também a sede da conferência. A conferência são eles. E é importante o contato com a realidade, com tudo aquilo que a conferência, a partir da sede, oferece para que cada um, aonde esteja, possa, de alguma forma, se sentir também apoiado pela conferência. Isso diz de um espírito de comunhão, de um senso de corresponsabilidade de cada um, mas também por parte da conferência em relação a todos os bispos. É o serviço que nós buscamos prestar, especialmente a quem está chegando, porque hoje o tempo é marcado por uma complexidade, por vezes grande e desafiadora, e que exige certamente de quem assume e acolhe a indicação para esse ministério um apoio de irmãos. E a conferência é este espaço de convívio de irmãos. E ainda falando de formação, no último mês, a Comissão para a Animação Bíblico-Catequética da CNBB promoveu uma série de lives formativas voltadas para os catequistas do Brasil em vista da iniciação à vida cristã. A assessora da comissão, Mariana Venâncio, falou sobre o processo que a comissão incentiva a partir dessa formação de catequistas. Durante o mês de junho, a Comissão Bíblico-Catequética realizou uma série de lives que foram baseadas no livro Formação de Catequistas para Iniciação à Vida Cristã, que é publicado pela Edições CNBB. Esse livro reuniu os textos que a comissão utilizou nos últimos encontros, tanto na Romaria Nacional de Catequistas, como nos encontros com presbíteros e seminaristas que nós fizemos a respeito da iniciação à vida cristã. Então, esse ciclo de lives faz parte do desenvolvimento desse processo que nós iniciamos com esses encontros, que é um processo de revisitar a catequese de inspiração catecumenal e refletir sobre como aplicá-la na prática, no cotidiano das nossas comunidades. Essas lives não concluem esse processo, é evidente que ele precisa continuar sendo recebido nas comunidades por todo o Brasil, mas nós acreditamos que elas possam se tornar uma referência para que os nossos catequistas, a partir do livro Formação de Catequistas, possam aprofundar os conceitos, as ideias, as reflexões, já que ali nas lives cada autor foi falando sobre o seu tema e fazendo as indicações das principais reflexões, e assim possam entender como levar a catequese de inspiração catecumenal para sua comunidade, ou onde ela já está implementada, também aprofundar e aperfeiçoar a catequese de inspiração catecumenal. Essas e outras notícias em cnbb.org.br. De Brasília, Luiz Lopes Júnior, da assessoria de comunicação da CNBB, para a Signis Brasil e Rede Aparecida de Rádio. E ainda nos destaques da igreja, a Arquidiocese de São José do Rio Preto vai ser oficialmente instalada hoje, dia 9 de julho, às 10 da manhã, em uma missa na Catedral Metropolitana de São José. A celebração vai contar com a leitura do decreto emitido pelo Vaticano e que confirma o ato do Papa Leão XIV, que logo nos primeiros dias do seu ministério, no dia 22 de maio, fez da Arquidiocese Paulista a primeira erigida em seu pontificado em todo o mundo. Dom Antônio Emídio Vilar assume o seu ministério como o primeiro arcebispo metropolitano de São José do Rio Preto. Conforme o comunicado da Anunciatura Apostólica no Brasil, a nova província foi desmembrada da província eclesiástica de Ribeirão Preto e vai ter sob seu auxílio como sufragâneas as dioceses de Barretos, Catanduva, Jales e Votuporanga, no noroeste do estado. Meio Ambiente. Junho de 2025 foi o terceiro mês de junho mais quente já registrado no planeta, segundo os dados divulgados pelo Observatório Europeu Copérnicos, que monitora mudanças climáticas globais. Com 1,30 graus Celsius acima da média de 1850 até 1900, que é o período pré-industrial, junho foi apenas o terceiro mês nos últimos dois anos em que a temperatura global ficou abaixo de 1,5 graus. Ainda de acordo com o observatório, no mesmo período, a temperatura média do ar no mundo foi de 16,46 graus Celsius, 0,47 graus acima da média histórica para o mês. Apesar de não ter superado os recordes de junho do ano passado e também de 2023, os cientistas alertam que a tendência de aquecimento permanece firme e com impactos cada vez mais visíveis. As notícias do mundo. As notícias do mundo. Um terremoto na Guatemala deixou duas pessoas mortas hoje, é uma informação da Defesa Civil do país. As autoridades informaram ainda que as mortes aconteceram na cidade da Guatemala. Na tarde de ontem, pelo horário local, início da noite aqui em Brasília, o Instituto de Sismologia da Guatemala informou que um terremoto de magnitude 5,2 havia atingido a parte sul do país. O Serviço Geológico dos Estados Unidos alterou essa magnitude para 5,7. Vamos por aqui, Notícias em 30, primeira edição, volta amanhã, como sempre, às 7 da manhã. Você pode rever as notícias da edição de hoje acessando youtube.com/radioaparecida. E mais informações você confere nos nossos boletins de rede ao longo da programação. Trabalhos técnicos de Leandro Rodrigo e Leonardo Mota, equipe Master Web nas transmissões pelas redes sociais. Você segue sempre bem informado acessando o portal a12.com pelo aplicativo Aparecida e siga acompanhando a programação das emissoras de inspiração católica em todo o país. Ótimo dia para você, uma excelente quarta-feira. A Rede Aparecida de Rádio apresentou Notícias em 30. Primeira edição. Edição de jornalismo José Eduardo. Direção Padre Vanderlei Souza. Notícias em 30.

Temos um Pague Contas completo para pagamentos de boletos em geral. E para você aposentado que tem o Pix, recebe o seu dinheiro na hora. Comercial Rio Verde e Jogos Betos Barão, Rua Ranulfo Barros, Praça Santo Antônio, Beira Rio, organização Adegilson, Adeilson e equipe. Jornada no coração do povo, música, informação, ligados na frequência, o Piauí é o Maranhão. 1580 é a nossa sintonia, a princesinha do sul nas ondas da alegria. Rádio Santa Clara, o amor de Floriano, em casa ou no trabalho, Santa Clara, o amor de Floriano, em casa ou no trabalho, no meu cotidiano. oceano. Sente minha falta, ouvi dizer que cansou de bancar o forte. Sua bússola aponta pro norte do nosso amor. Nossas promessas não me interessam. Foi a última coisa que eu vi você falar. Pediu pra conferir as promoções da loja Manos Móveis, pois aqui você vai encontrar uma grande variedade de produtos que combina perfeitamente com a sua casa e com aquele desconto mais que especial. Podemos contar ainda com a entrega mais rápida da cidade. Manos Móveis, agora em um novo endereço. Rua Januário Veríssimo Centro, Barão de Grajaú, próximo à Prefeitura. Manos Móveis, mais qualidade, mais compromisso. Dia que passa e o telefone não tocou. Passeiam pela sala as marcas desse grande amor. Procuro na lembrança qual foi o país. Vai ter que tentar fugir de mim, se eu sempre vou seguir na tua direção. Pra que tentar me esquecer, pra mim só tem você e o resto é solidão. Pra que? Mais um dia que passa. Bom dia, Bruno Cavalcante, ouvintes do Bom Dia Barão, já estamos aqui nas imediações da ponte do Rio Parnaíba, que divide Barão de Grajaú, Floriano, olha, daqui a pouquinho dentro de 5 minutinhos, avisos, notícias, informações, utilidades, olha, é a Uda, né, agradecendo a audiência, já parabenizando a sua filha Jardene, trocando de idade hoje, isso, muita música, muita informação, agradecendo a audiência aí, Ponte, a turma do Riacho do Meio, Bravas, Quatro Bocas, Limoeiro, Rodagem, né? Faltando agora 3 dias aí, se aproximando, né? Dia 12, o grande evento aí do Fosco das Lâmpadas, no povoado Rodagem, município de Barão de Grajaú. Avisos, notícias, informações, utilidades, vamos dar um giro, né? É, temos, olha, é, também vinheta nova aí, com promoções da loja Manos Móveis, na cidade de Barão de Grajaú. Uma alusão já para a turma aí, Adeilson, Adegilson, a turma do supermercado Rio Verde, M. Santos, Posto Martinez, Farmácia da Lindalva. Uma alusão para a turma também lá no bairro Vaginha, lá no comercial Santo Antônio. Você está ligado na Santa Clara, horário aqui do programa Bom Dia Barão. Venham pra cá, tô chamando. Na Manos Móveis eu tô economizando. Móveis e eletros com várias opções, e o preço é o melhor, sem comparações. Compro no cartão. De te esperar. Não há lugar no mundo onde eu não possa te encontrar. E mesmo nos teus sonhos, você vai me ouvir gritar. Pra que tentar fugir de mim? Eu sempre vou seguir na tua direção. Pra que tentar me esquecer? Pra mim só tem você e o resto é solidão. Pra que tentar fugir de mim? Me diz pra que tentar fugir? Pra que tentar fugir? Sempre vou te seguir, sempre. Não tente fugir de mim. Me diz pra que tentar fugir? Pra que tentar me esquecer? Se pra mim só tem você, o resto é solidão. Pra que tentar fugir de mim? Me diz pra que tentar fugir de mim? Me diz pra que, se pra mim só tem você. A Dario Pax, especializada em serviços funerários e preparação de corpos para velório, possui um centro de velório para maior conforto e comodidade no momento mais difícil de sua vida. Fique sócio da Dario Pax Assistência Familiar e desfrute dos descontos de nossos convênios. Dario Pax, Rua Fernando Marques, 698, Centro, e Rua Gabriel Ferreira, 1098, Manguinha. Telefones 3522-1793, 3522-1818. Floriano, Piauí. Convida o povo de moda em geral para uma grande festa no dia 12 de julho, no Povoado Rodagem, com a animação da banda Sedução, a banda que arrasta o povão. Banda Sedução ao vivo. E banda G10, a diferenciada. Nasci pra ser engenheiro, mas meu destino mudou. Minha vida de vaqueiro, agradeço a criança. 12 de julho no Povoado Rodagem. Teu carro do Tio Som saindo da Bananeira, passando pelo Recanto Sucuruju, Sussua para até o local da festa. Teu carro do Orlando saindo do Mimoso até o local da festa. Durante a festa haverá churrasco de um boi assado. Balanhando, pinhando. Avisamos que não aceitamos vendas particulares. Tem segurança total durante todo o evento. Dia 12 de julho no Povoado Rodagem. Banda Sedução e Banda G10 ao vivo. No meu tempo de menino, eu era apoiador. Corria atrás do gato, foi eu pra que ensinou. Essa é lotação e todo mundo vai. Agradece Fosco das Lâmpadas no Povoado Rodagem. Sim, top! estoque ofertas de celulares com descontaço no aniversário Paraíba. Samsung Galaxy A06 128 GB, R$84,90 mensais. Samsung Galaxy A16 128 GB, R$129,90 mensais. Motorola G05 128 GB, R$88,90 mensais. Corre pra loja e garante logo, mano, as ofertas top de verdade. Aniversário Paraíba, toque demais. Chuma! Cajueiro Motos, a sua concessionária Honda em Floriano e região. Vá de Honda, asas da liberdade. Honda é boa de comprar e boa de vender. Aproveite os novos lançamentos. Honda é com a Cajueiro Motos. BR-230, bairro Cancela. Fone 3522-1001. Floriano, Piauí. Que você...

que está tudo acabado entre eu e você. Peço perdão mais uma vez se compliquei sua vida. Não tenho culpa se você chorou, se não deu certo. Foi tudo culpa do amor. Rádio Santa Clara, a sintonia total com você. Né? Me leva pra casa, é isso aí. Daqui a pouquinho vamos trazer mais Paradão Sertanejo, Zezé de Camargo e Luciano também no programa. Recebi a mensagem aqui da UDA, Comunidade Ponte, município de Barão do Grajaú, parabenizando a sua filha mais velha, Jardene, né? Mensagem parece que ficou meio baixa. Deixa me ver aí se o recurso aqui da nossa mesa de som. Isso, a UDA mandou cedinho. Na hora que levantou, tava levantando ainda. Mensagem chegou aqui na produção do programa às 5h30 da manhã de hoje, 9 de julho. Mãe UDA parabenizando a sua filha Jardene. Sim, então, parabéns. Minha filha Jardene, que tá trocando de idade hoje. Filha Jardene, que tá trocando de idade hoje. Deu pra entender, pra Jardene, trocando de idade hoje, dia 9. Jardene, que tá trocando de de hoje, completando 40 anos. Completando hoje, né? 4.0, a Jardene. Estamos 40 anos. E até uma outra guerreira que vem, filha. É só uma. Está muito. Já pede, ela pede a música do Rick Renner, filha. Rick Renner, filha. Antes da música, a gente vai tocar os parabéns. Isso, né? Vamos trazer os parabéns no programa. Já. Luciano. Ótimo homenagem. Sendo homenageada no programa Jardene, no povoado Riacho do Meio, né? Recebendo a mensagem da sua mãe Uda aqui ao vivo no programa. Recebendo os parabéns das suas filhas, né? Aqui na ordem, da mais velha até a caçula, da Jagna, Jaires, a Jamira, que tá lá no estado do Tocantins. E também da caçulinha da Geovana, né? Também oferecendo os parabéns à sua mãe Uda, Juraci no Riacho do Meio, parabenizando a Jardene, todos nós aqui do programa Bom Dia Barão, que pela 1580. E aqui o amigo Luciano Azevedo, parabenizando você e os parabéns para você, Jardene, muitas felicidades, né? Muitos anos de vida! Parabéns pra você. Isso, tá aí, portanto, os parabéns. Vamos trazer a música Rick Renner, oferecimento da sua mãe Uda, Rick Renner filha, aqui no programa. Isso, vamos trazer, portanto, o sucesso já. Daqui a pouquinho, avisos, notícias, informações, utilidades aqui na 1580. Daqui a pouquinho já detalhes do final de semana. Infelizmente o futebol brasileiro ficou ontem na semifinal da Copa do Mundo, mas o torcedor brasileiro, especialmente do Fluminense, tem que se orgulhar, né, pela grande campanha em ter chegado no meio aí desses gigantes, né, do futebol europeu. E o jogador que fez os dois gols era lá, desde 11 anos, foi criado lá nas Laranjeiras, do Rio de Janeiro, Fluminense, mas aí o Fluminense, meu amigo, teve que pegar os 400 milhões de reais e perder o título. Se o João Pedro tivesse no Fluminense, tinha feito os gols no Chelsea, né? Mas o Fluminense foi obrigado a vender, estava precisando da grana, vendeu o João Pedro, e o João Pedro fez os dois gols, não comemorou, é muito amigo, é o padrinho dele, é o zagueiro do Fluminense, Thiago Silva, que deu apoio, quem pagava o Uber, pagava o coletivo aí, o deslocamento para o João Pedro poder treinar lá no Fluminense, desde 11 anos, e o Fluminense vendeu ele com 18 anos, e eu tenho certeza aí que a seleção brasileira aí vai ser bem servida, nunca foi convocado, mas esse garoto aí, esse treinador que chegou agora, o italiano, tem que ficar de olho, né? Eu sou flamenguista, o Vinícius Júnior foi do Flamengo lá pro Real Madrid, mas o João Pedro vai ser muito mais goleador do que o próprio Vinícius Júnior, né? O Vinícius Júnior, ele sabe que é ruim de gol, Vinícius Júnior, e o João Pedro é bom de gol, meu amigo. Quando teve aí no Fluminense, ano passado no Carioca, fazia gol de bicicleta, de chaleira, de vôlei, entendeu? Dava chapéu em jogador, fazia gol lá de primeira, e provou ontem, né? Tá provado que vai ser um grande jogador aí, o João Pedro. Daqui a pouquinho mais novidades aí da semifinal de hoje, mais informações hoje à tarde para o mundo inteiro ver, Real Madrid e PSG, ver quem vai passar também ou vai ser o outro finalista, mas o Fluminense fez bonito. O futebol brasileiro, de 15 jogos só perdeu 3, o Brasil lá empatou 3, ganhou 9, né, diante dos gigantes, os times milionários da África, da Oceania, especialmente da Europa. Parabéns à participação dos 4 times brasileiros na Copa do Mundo, né? Fluminense, Flamengo, Botafogo e Palmeiras.

eu vá te vigiar. Não é que eu queira ser seu dono, isso é só um cuidado de pai. Filha, eu te amo. Não é que eu vá te vigiar, não é que eu queira ser seu dono, isso é só um cuidado de pai. Filha, eu te amo. Olha, tá chegando mais um pedido no programa aqui do Toninho Ferreira. Deixa me ver aqui, participação do ouvinte com oferecimento aí do supermercado Rio Verde, também da Manos Móveis. É, já já vamos trazer mais detalhes aí. Música muito bonita aí, né? É o hino chegando da Manos Móveis. Alô Messias, alô Candinha, muito bom dia. Atendeu Chico Barros com oferecimento da Manos Móveis. Luciana, aqui é Chico Bartabarro. Luciana, eu vou querer a música do Toninho Ferreira. Toninho Ferreira, coração brindado. Tu caça aí. Toninho Ferreira, coração brindado. Tu caça aí. Parece que o tipo dela é isso aí, Luciana. Caça aí mesmo. Parece que o tipo dela é coração brindado. Você me cancela aí, bota aí pra mim, Chico Bartabarro. Luciana, essa música Toninho Ferreira, coração brindado, vai pra todo mundo que faz esse grupão. Fala Barão, Chico Barro da Barra. Música do Toninho Ferreira. Toninho Ferreira, coração brindado. Pronto, tá aí o sucesso para toda a audiência do programa aqui, é do Fala Barão. Bom dia, Barão, aqui pela 1580. Isso, 1580. Então, já vamos atender aí o amigo tocar para todos aí. Tá aí chegando o sucesso, atendendo Chico Barros para todos do Fala Barão. Coração brindado com ele, Toninho Ferreira. O nome dele é Toninho Ferreira. Estou fechado para o amor. A vida me fez assim. Que eu mais amei na vida não quer mais saber de mim. Entreguei meu coração, só eu amei e fui amado. Me dediquei a este amor, veja só como eu estou. Outra vez fui enganado. Me dediquei a este amor, veja só como eu estou. Outra vez fui enganado. Meu coração eu vou mandar brindar. Porradas de amor nunca mais vou levar. Serei um homem brindado por dentro, proibido ter qualquer sentimento. No meu coração eu vou mandar botar um chip programado para não mais amar. Quem me quiser agora vai ser assim. Meu coração tá blindado, ninguém pisa em mim. Estou fechado para o amor. A vida me fez assim. Quem eu mais amei na vida não quer mais saber de mim. Me entreguei meu coração, só eu amei e fui amado. Me dediquei a este amor, veja só como eu estou. Outra vez fui enganado. Me dediquei a este amor, veja só como eu estou. Outra vez fui enganado. Meu coração eu vou mandar blindar. Porradas de amor nunca mais vou levar. Serei um homem blindado por dentro, proibido ter qualquer sentimento. No meu coração eu vou mandar botar um chip programado para não mais amar. Quem me quiser agora vai ser assim. Meu coração tá blindado, ninguém pisa em mim. Quem me quiser

no coração do povo. Música, informação, ligados na frequência, o Piauí é o Maranhão. 1580 é a nossa sintonia, a princesinha do sul nas ondas da alegria. Rádio Santa Clara, o amor de Floriano, em casa ou no trabalho, no meu cotidiano. Santa Clara, Rádio Santa Clara, o amor de Floriano, em casa ou no trabalho, no meu cotidiano. Rádio Santa Clara, o amor de Floriano, Floriano, em casa ou no trabalho, no meu cotidiano. Rádio Santa Clara, o amor de Floriano, em casa ou no trabalho, no meu cotidiano. Beleza, alô, nosso amigo Messias, olha, móveis e eletrodomésticos em Barão de Grajaú. Antes de comprar, visite a Manos Móveis, os melhores produtos, os melhores preços, lá na Manos Móveis. Alô, Messias, alô, Candinha, alô, Leandro, alô, Léo, toda a equipe aí da Manos Móveis, no centro ali de Barão. Vamos trazer aí o hino, né, música, o hino, né, a marca da Manos Móveis. Venham pra cá, tô chamando. Na Manos Móveis eu tô economizando. Móveis e eletros com várias opções, e o preço é o melhor, sem comparações. Compro no cartão. Ora, vamos trazer mais informações, mais novidades no programa. Isso. Olha, vamos ouvir a vovó dos meninos de Barão. Fizeram realmente grande show aqui no aniversário de Floriano. Por onde passam, né? Em Barão, em Floriano, Salvador, no Piauí, no Ceará, no Pernambuco, em São Paulo, né? Já tem empresários, casa de show contratando menino de Barão para o final de agosto lá em São Paulo. Vamos com oferecimento aí da Manos Móveis. Ouvi o áudio aqui, abrindo o áudio da dona Joana, vovó dos meninos de Barão. Bom dia, Luciano. Papai, eu gostaria que, se for possível, tu rodasse aquela música do padre Alessandro Campos, que eu sou sem Jesus, para oferecer para meus cunhados Francisco e família Imperatriz, Valdeci e família em Palma, que são as pessoas que nós amamos, eu e o Dionísio, essas pessoas, e moram longe de nós. Pronto, tá aí a dona Joana oferecendo música para familiares que moram fora, né? Olha, vamos trazer, portanto, o sucesso. Já, vamos trazer. É, olha aqui. Vamos que vamos aqui. Na 1580. É, e vamos trazer sucesso lá para a região do município de Lagoa do Mata, Valdereis, ali na região da Jussara, nos Fortes, né? É, tá ouvindo aqui a emissora Santa Clara. Vamos tocar sucesso aí, nossa amiga Maria também, município da Lagoa do Mato, no Maranhão, né? É, o Adão Bandeira também, né? Faz parte do nosso grupo Fala Barão, Deni. Então, muita gente boa, né? Alguns amigos, amigas também, no município de Lagoa do Mato, no Maranhão. E vamos trazer a cantora carioca, né? Uma vez mais, já no programa. Já aqui na 1580. Vamos trazer o sucesso aqui também. É, deixa-me ver todas as músicas também. E em nome de toda a família, É, e vamos... Olha, em nome aí das filhas da Jardim, em nome da Jagna, Jaires, Jamile, que está no Tocantins, da Geovana, né? Isso, todos nós aqui do Fala Barão. É, dia 9 de julho, é, faz 4.0 hoje, a Jardim. Parabéns, parabéns, parabéns pra você. E vamos trazer o sucesso uma vez mais também, olha, para Letícia, filha do nosso amigo Kiki Produções, a Cícera no Raspador, a Cícera, filha do Filó e da Constância, troca de idade hoje, Vicente Dadidi, rapaz, Vicente Dadidi, é em Barão, irmão do Catita também é hoje, é, Vicente Dadidi, irmão aí do Catita lá da Sussuapara. Vamos trazer o sucesso também da Diana. Daqui a pouquinho vamos tentar baixar a música que a dona Joana pediu, tá bom? Que a dona Joana pediu. Olha, abrindo também nossa agenda. A Cícera é filha do Filó e da Constância, né? Do Raspador. E essa esposa do Wilson Ligão, em nome de todas as filhas, netos, noras, genros. Tá certo? E vamos trazer o sucesso, Negão, da Diana, né? Oferecimento aí do Wilson Negão para sua esposa Cícera, aí no povoado Raspador. Alô, Cícera, muita saúde, muitas felicidades hoje. A Ana Paula, rapaz, Ana Paula também é hoje, no dia 9, né? Vamos parabenizando a Ana Paula. Isso, é filha do Paulo Vita, em nome de toda a família, né? Isso, vamos parabenizar a Ana Paula hoje. E vamos trazer em nome aí, em nome do Paulo Vitor, em nome da sua mãe Ana Paula, trazer o sucesso de Ana uma vez mais, né? É, filha única aí do Paulo Vitor, Barão, ali na Travessa Santa Luzia. Parabéns, Ana Paula, filha do Paulo Vitor, né? Trocando de idade hoje. Isso. O da Paz, esposa aí da Neide na Manga, né? Da pai da Genésia. Alô, dona Genésia. Parabenizando o seu filho da Paz na Manga. Cícero no Raspador. Letícia, né? Isso, Letícia. Também é hoje. Recebendo os parabéns de toda a família, da sua titia Carmen Silva. Toda a família, né? Parabenizando. Olha, e também repita, Letícia, trocando de idade hoje, é filha. É do amigo Quinquim e da Jocilda, a sua grande amiga Luziane Vitória Azevedo, parabenizando você, Letícia, né? Estudaram 8 anos ali no Impasseal em Barão, a Letícia juntamente aí com a minha filha Luziane. Então, a Luziane, parabenizando você, Letícia, desejando muitas felicidades, muitos anos de vida, né? Letícia é estudante, faz o curso de medicina aí em Teresina, capital do Piauí, né? Vai ser com certeza médica aí de todos os baronenses futuramente, né? Isso, parabéns, Letícia. E olha o sucesso chegando, né? Sucesso chegando da Diana. Tá aí mais uma para os aniversariantes. Alô, Jardine, trocando de idade. Um ano a mais, uma vez mais com ela, a cantora carioca Diana. Olha aí a Luziane Noleto, Luziane do povoado Lagoa do Mato, do Valdemar, parabenizando o seu cunhado Manel da Paz, na manga, né? Isso. Alô, Manel da Paz, a Luziane, demais da família lá da Lagoa do Mato, parabenizando você aí, tá certo? Manel da Paz, lá na manga, que é esposo da Neide, marido da Neide, Neide que é irmã da Luziane. Então toda a família... Em nome da Luziane, né? Lá da Lagoa do Mato, parabenizando o Manel da Paz. Vamos parabenizar também? Vamos parabenizar? Então, em nome aí da Neide, em nome aí da sua filha Letícia, né? Letícia, que é filha do da Paz. Em nome da dona Genésia, que é mãe. Em nome da Luziane, né? Da Luziane Noleto, que mandou mensagem da Lagoa do Mato. Tá certo? Todos nós aqui do programa Fala Barão. Aqui parabenizando o da Paz lá na manga. Parabéns, parabéns, parabéns pra você. Tá aí homenagem, homenagem aqui no nosso programa, né? Isso hoje. Rapaz. Lá na manga, mandar um alusão pessoal da região da manga, toda a região da manga, né? Região da Manga no Maranhão. Isso, pessoal das Lajes, divisa Barão com São João dos Patos no Maranhão. Agradecendo a audiência pessoal lá no Buqueirão. Rapaz, sábado tem a grande coberta aí da casa do Sebastião, né? Sebastião no Buqueirão, município de Barão de Grajaú. Faltando 5 minutos para o final do BDB, né? Estamos fechando o programa de hoje. Vamos fechando. Uma alusão aqui para Juscelia Azevedo também. Mandar alusão também para a turma aí que está nos ouvindo aí. Pessoal na rodagem, na Manos. Manos Move tem um hino aí. Já já vamos trazer o Amado, viu? Atender aí a Francilene do Lamirão. Já já a gente atende a Francilene do Lamirão. E chegando aí a música, o hino, né? A marca Manos Móveis. Venham pra cá, tô chamando. Na Manos Móveis eu tô economizando. Móveis e eletros com várias opções. E o preço é o melhor, sem comparações. Cartão ou então no carnê. Na Manos Móveis tudo é pra você. Facilidade no pagamento é pra valer. Manos Móveis tá aqui pra te atender. Manos Móveis, vem pra cá economizar. Manos Móveis, aqui é o melhor lugar. Manos Móveis, vem correndo aproveitar. Manos Móveis, todo mundo vai amar. Fosco das Lâmpadas convida o povo de moda em geral para uma grande festa no dia 12 de julho, no Povoado Rodagem, com a animação da banda... Belo Fosco, rapaz, é isso aí, dia 12 tá chegando, né? Dia 12 tá se aproximando, hoje já é 9, faltando 3 dias. 9, 10, 11, 12 já é o grande evento aí com a marca, né? Fosco das Lâmpadas, no Povoado Rodagem. Deixa me ver a vinheta aqui, deixa me ver. Ficou um pouco baixa aqui a voz da Francilene do Lamirão. Vê se a gente dá para ouvir aqui. Chegando mensagem, Povoado Lamirão, município de Barão. Você não coloca uma música para mim? Qualquer uma delas. É a Francilene do Lamirão. Você não coloca uma música para mim? Amado Batista. Amado Batista, qualquer uma delas. É a Francilene do Lamirão. Eu sou seu ouvinte, gosto do seu ouvinte, gosto do seu programa. Pronto, deu para entender direitinho. Ela falou, sou seu ouvinte, gosto do seu programa. Pode ser qualquer uma do Amado Batista, né? E a Francilene gravou o áudio no terreiro da casa. E os passarinhos cantando. Deu até pra ouvir, viu, Francilene, aí? Deu até pra ouvir aí o cochicha, o canário, né? É, o BTV, os passarinhos cantando no terreiro. E aqui a gente toca, tá aí Francilene do Lamirão. Daqui a pouquinho a gente vai fechar com a música da Dona Joana, vovó dos meninos. Tá aí o Bruno, o Cavalcante escolheu uma boa. E a Francilene pediu Amado Batista, que já está sendo atendida no programa. Quero te dizer baixinho, com todo carinho, o que sinto por ti. Espero uma chance sua nesta noite de lua, ter você aqui. E quando esta chance chegar, eu vou me apossar do seu coração. Nesta hora nem quero pensar, só quero tocar o seu corpo com as mãos. E quando esta chance chegar, eu vou me apossar do seu coração. Nesta hora nem quero pensar, só quero tocar o seu corpo com as mãos. Eu vou me apossar do seu coração. Nesta hora nem quero pensar, só quero tocar o seu corpo com as mãos. E quando esta chance chegar, eu vou me apossar do seu coração. Nesta hora nem quero pensar, só quero tocar o seu corpo com as mãos. Tá aí, vamos colocar mais uma mensagem no ar, chegando do povoado Raspador, município de Barão de Grajaú. Muito obrigado aí, toda a audiência, né? Povoado Raspador, Mato de Coivaras, Brejo, Baixão, Baixão do Buriti. Deixa eu ver o áudio chegando aqui. Povoado Raspador tem. Olha, vamos ver aqui as netinhas, né? Netinhas aí da Cícera, né? É, rapaz. E também do Wilson, do Raspador. Mandando áudio pelo zap aqui do vovô Negão. Luciano, manda parabéns pra vovó Maria Cecília. A Cícera. Olha, Maria Cecília, a Cícera, né? Isso, Maria Cecília. Deixa eu me ver aqui, olha. Oi, Luciano, manda parabéns pra vovó Maria Cecília. A Cícera. Pronto, deu pra entender. Essa mensagem da Maria Cecília, né? Maria Cecília, a netinha. A Maria Cecília pedindo os parabéns. Vamos tocar então os parabéns, Cecília, para sua vovó, jovem avó Cícera, que é filha do nosso amigo Filó, dona Constância. A Cícera, que é a esposa do Wilson Negão, aí do Raspador, né? E a netinha Maria Cecília envia direto aqui pela rádio, pelo programa Fala Barão, os parabéns, né, para sua avó Cícera. Parabéns, parabéns, parabéns pra você. Olha aí a música que a dona Joana pediu, vovó dos meninos aqui de Barão. Deixa me ver aqui qual foi a música. Ela pediu, já citou o nome dos familiares. Vou só ver aqui o nome da música aqui que a Joana pediu. Com oferecimento aí do supermercado Rio Verde também, da Manos Móveis, Farmácia da Lindalva, Posto Martinez, oferecimento M Santos 1 e 2, Comercial Santo Antônio, no bairro Varginha. Dona Joana ali, que é cliente lá do Comercial Santo Antônio, ela que mora ali na rua São Mateus. Bom dia, Luciano. Papai, eu gostaria que se for possível, tu rodasse aquela música do padre Alessandro Campos. Pronto, deu para entender aqui, padre Alexandre Campos. Vamos complementar mais aqui o nome da música. Essa é aquela música do padre Alessandro Campos. O que que eu sou sem Jesus? Sei para meus cunhados Francisco e família Imperatriz, Valdeci e família em Palma, que são as pessoas que nós amamos, eu e o Dionísio, essas pessoas. E mora longe de nós. Se Vitor rodasse aquela música do padre Alessandro Campos, o que que eu sou em Jesus? Tá aí atendendo ouvinte, dona Joana, abraçando também a turma aí, né? Toda a turma aí,